Casa do Senhor, em casa de cedros eu habito. Mas dentro de cortinas a arca está. Ó Senhor, quem sou eu tão pequeno? A tua glória vem me visitar. Na noite escura, a voz ressoou: edificarás casa para mim. Teus inimigos eu destruí, e em ti, ó rei, sempre estarei assim. Promessa, um legado.